8977 com fins. Nós já temos aprovado o nível 360, copia? Copia, 1897. Autorizado, 36 com fins, via Zulu 16. Decolar 10, a curva é à direita na saída da Euleda, após Leda, voa Brise. O controle Salvador, opera em 199.35, aciona 5035 no transponder, coteja. Autorizado com fins, 360, para o Zulu 16, decola da 10, com curva à direita na saída da El, seleção Leda, depois de Leda, Brise. Controle 119.35 e o transponder 5035 ou 1897. Correto, quando pronto, chame e puxa estacionamento no 08. Chamará, puxa estacionamento. Certo, reportaremos autorizado INS, 3138. Eco Zulu Novembro, está autorizado a ascensão 085 na proa do destino. Ascendendo 085 DCT, Novembro. Primeiro Alfa, repórter de pronto, não sei. Alô, gol 1804 para o táxi, estamos com 158 a bordo, autonomia 3 horas e 27, alternativa 5. Copiado. Táxi via Pátio Índia Alfa, considera sua torre no 86, gol no 804. Autorizado táxi via Pátio Índia Alfa, torre 326, gol 1804. Paulo Salvador, bom dia. Vou 1607, tem informação. Foxtrot, gate 05, autorização para Guarulhos. A curva é à direita, saída da Euleda Bidev. O controle opera em 199.35, aciona 5026, cotejo. Gol 1607 autorizado, Guarulhos, nível 360, que é da Uber 150, decola da 10 com o cover direita, saída da El, transição Leda, aciona transporte 026, confirma o controle. 19.35 e após Leda, voa Bidev. Controle 19.35 após Leda, Bidev, gol 1607. Correto, gol, quando pronto, chama em posicionamento no 05. Chamar quando pronto, é o posicionamento 607. Alô, bom dia, eu vou no 605, na ponte 3. Control. É a Foxtrot, autorização, Rio de Janeiro, Galeão. Uno 605 para o Galeão, aprovado, 360 via Upper Whiskey 50. Confirmando, Upper Whiskey 50 Bidev, Upper November 857, por seguro, Upper Zulu 6 após conforme a rota do plano. Decola a pista 10, a curva é à direita, saída da Eoleda Bidev. O controle opera em 119 decimal 35, aciona 5033 Cotese. Galeão no 360, decola da tela, decola da carteira, primeira curva à direita da Eoleda Bidev. Espero que seja o Rádio 0 Bidev, Rádio 98, 7 por segundo, Rádio 94, controle geral do 0-3, segundo, meia, 0-3. Após segura, eu passo o 1 no meia. Quando pronto, chama em posicionamento no 03. Contarão, Bidev. Salvador. Recebo solicito chamado para através de Lençóis. Aviso, trem mais travado. 3153, continue a aproximação, informarei que está livre. Informo uma camada agora sobre o aeródromo com chuva leve. A pista se encontra um pouco molhada, fique atento, aguardando liberação para o pouso. Gente, prossegue a aproximação, S, pista livre agora, pouso autorizado. Vento 080 graus com 7 nós. Autorizado o pouso, 3-1-3. No 804, decolado Salvador agora, os 34, controle 1935, bom voo. Controle 1935, informo que da metade para frente da pista, chuva bem forte. Sente, grato pela informação. 5-3, copiou? Copiou, 3-1-3. Luno 715, bom dia para Brasília, nós temos aprovado 360 via Upper Zulu 17. Recolar 10, curva direita, gole, transição ou fita à saída. Controle opera em 199 decimal 35, aciona 5031 no Cotese. 360 na Upper Zulu 17. Saída, gole ou fito, decolagem da 10 com curva direita. 1935 ao controle, 5031 é o transponder para o gol 1715. Correto, quando pronto, chama em posicionamento no 02. Sim, chamará no 02 para push e acionamento, 1715. Zona 53, considere solo as 36, reporte pista no zero livre. Vai levar a próxima direita, estamos solo 219, 353. Estimativa, pode ser moção 219 livre, ah, bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia. Cheguei, confirme. Alfa 3153, tá, táxi Alfa, revope. Bom dia, 3153, táxi via Alfa, e reporta antes da Juliette, para aguardar até o 07. 7 via Alfa, reporta antes da Juliette, para aguardar para o 07, da 3153. Para prospectamento, gol 1607, seguinte. O 07 irá aguardar a passagem do arrepositador na sua retaguarda e após coordenarem com a equipe, tem livre posicionamento Samitaco. Após a passagem do Airbus, livre posicionamento, vai chamar o táxi do gol 1607. Então 3153 prossegue via Juliette até o 07. Prossegue então Alfa Juliette para o 07 da 3153. Ponto 04, chame Recife, 1251. Recife, 1251, bom dia. Eco Zulu November, chame Centro Recife agora, 12085, Alter 2545. 2685, 7 November Alfa, confirme, vai prosseguir até Veracruz. Solo, gol 17 7, 1, 5, 22, pode tiver questionamento. Dime frequência seu retorno. O 05, banho da companhia, e após meses iremos autorizar. Na escuta do Papa Romeu, Índia Novembro? Pois não. Só por questão de reporte, tem uma rádio pirata aqui na proximidade do Farol da Barra que interferiu na nossa comunicação. A imagem está indo realizar PGL lá em Veracruz. Ok, positivo. Está livre a frequência para a coordenação local. Coordenação local, Índia Novembro, até o evento. Salvador, bom dia, gol 9280, ciente da informação, gol, autorização para receber. 9280, bom dia, Recife, está autorizado nível 390, conforme a rota do plano, via Peruísque 58, decola a pista 10, a curva à esquerda, saída Puca, transição Aru, o controle opera em 199, decimal 35, aciona 5041, Cotese. Prova 390 para Recife, via Peruíce 58. Decola da 10, perfil da Puca Aracaju, Aru. 5041, 1935, controle 9280. Correto, quando produção e posicionamento no 01. Reportará 9280. Solo Salvador para o táxi, voo 1607-150-4501. Taxi via Pátio Índio Alfa no ponto de espera Sama Torre 1-8-6-6-0-7. Pátio Índio Alfa, ponto de espera da 10, torre 186, gol 1-6-0-7. 1-7 no 5, coordenação com a equipe, após a passagem do Boeing, a sua retaguarda, livre posicionamento, são em táxi. 1-7 no 5. Gente, após a sua retaguarda, chama para táxi. 1-7 no 5, coordenação. Salvador, bom dia. Voo 1607 aproximando o ponto de espera da 10, pronto para decolar. 1607, ciente, está em livre, a linha de decolada 10, o vento zero, mas variável com 4 nós. Livre, alinhar e decolar, pista 10, gol 1607. Confirmando 607, né? Decorar. Confirmo. 607 decolar 248, controle 1935, transfere, bom voo. 1935, bom dia, obrigado. Bom dia, controle Gol 1607, passa 1700 na Dayal. Bom dia, confere e vigilância. Bordo, 4 horas, 2 minutos de autonomia, alterna Campinas. Taxi via Índia e Alfa, para a torre no 86, no 7, no 5, assustada no 0, no 4, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera, 186, ou no 7 ou no 5? 1186, firma, bom voo. Boa. Autorizado, Samitax. No 897. Ataque no 897. Da 1-0, gol 1-0, 7-1-5. 7-1-5, autorizando a linha de decolada 1-0, vento no momento 0-1-0 graus com 5 nós. Gente, autorizado a decolada 1-0, gol 1-7-1-5. Rodolfo, no 603, ponte 3, puxa, 103 irá aguardar o gol no 605. Irá aguardar no 03, nós já temos uma aeronave finalizando o push no setor e temos outra que irá nos chamar para ataques. E as e após os dois Boeing da companhia, iremos autorizar. No 7 no 5, decolado agora os 53, controle 1935. 1935. Chegou o 7 no 5 de Colona, Gole. Que é no 7 no 5, contato, vigilância. 7 no 5. No 7, muito bom dia. Brasília aprovada, nível 380, via Pesulu 17. Decola 10, curva direita, gole, transição ao fito e a saída. O controle opera 19 decimal 35, aciona 5044 cotejo. Correto, quando o professor impulsionamento no 10. Táxi, voo 9280, com 61 a bordo, 3 horas e 20, Salvador. Taxi via Indy Alpha, espera Torre 186, estado no 0144, bom voo, voo 9280. Obrigado, voo 9280, via Indy Alpha, 186. Para táxi, voo 1897, 162 a bordo, 2 horas e 55, alterando a cabina. Autorizado via Pátio Indy Alpha, no ponto espera com a torre na frequência 1186, 1897, tem um bom voo e bom dia. Batido Alfa no Ponto Espera, 186, bom dia, boa noite, 97. 605 em coordenação com a equipe, com essa passagem do segundo Boeing, a retaguarda tem livre posicionamento no 3 Samitax. Gente, o Ponto 605 após a passagem do segundo livre, acionando a reporta portátil. Torre, bom dia, voo 9280, ponto espera da 10. Sim, voo 9280 tá livre, a linha decolada 10, vento variável com 3 nós. A linha decola, da 10, sempre no vento, 9280. Motor Salvador, o gol 1607 está passando o nível 200. O 607 chama Recife agora em 1.